Sejam bem-vindos ao Sudden do Culto dos Acabados. Open your eyes, I see. Your eyes are open. Sejam bem-vindos. Não, calma aí. Ah, nossa, deu uma afinada aqui na voz. Sejam bem-vindos a mais um Sudden aqui do Contos Acabados. E este é o Sudden de número 30. Olha só, rapaz. 30 Suddens já. Tá vendo, Vitor? Tá vendo, Alexandre? Bastante. Eu tô aqui com um rapaz querido da galera aí, ativo do Tumblr, Vitor Gugel. Oi, eu não sou tão ativo no Tumblr, mas... Você tem quantos Tumblrs? 4? 7. Eu tenho 5 Tumblrs diferentes sobre pênis. Eu já contei a história de que eu modelei um pênis no ZBrush e ficou super bem feito? Não. Nunca contei a história? Não. A história não é tão emocionante. Eu tinha, basicamente, estava na... mexendo no ZBrush, que é um software de modelagem em 3D, de escultura em 3D, digital, no computador. E eu pensei, por que não? Por que não? Perguntei 3 vezes pra mim, por que não? E aí eu fui lá e editei um pênis. Não, gigante! Mas é... Gigante! Gigante! Gigante! Era mais ou menos assim, deixa eu mandar aqui uma foto. Tamanho do meu, assim, quase. Pera, não manda foto. Valeu. Não, eu não tenho mais o arquivo dessa modelagem, infelizmente, mas ficou muito bem feito. Foi tipo uma das modelagens que eu mais me orgulhei de ter feito no 3D. E essa é a história. Uau. É. Ok, tá. Ele mandou uma imagem de um pênis de madeira, então. É, ficou mais ou menos assim, ficou mais ou menos assim. É. Eu tinha medo. Inclusive, esculpir isso em madeira deve ser muito difícil. Eu tinha medo de você mandar uma foto de um pênis real. Ah, tá. Não, pode ficar tranquilo que eu não vou fazer isso. Certo. Ou será que não? Quando você falou que ele era muito, muito grande, eu pensei, quase o tamanho do meu. Nossa. Não, mas era maior do que esse de madeira. Maior do que esse de madeira. Ai. Pênis. Estamos aqui com o Alexandre e sobe a vinheta. Uma coisa legal é que agora que eu tô editando, você fala sobe a vinheta e eu posso botar a música que eu quiser. É verdade. Pra quem não sabe, eu tô editando o podcast já faz uns 2 podcasts, o 28 e o 29 foram... Ficou tão bem editado que a galera nem percebeu. Na verdade, percebeu que melhorou. Aí... Melhorou a edição, né? Melhorou a edição. A primeira coisa que eu fiz foi botar a primeira música que toca. E eu pensei, cara, vou botar a música... Agora eu tenho um poder, né? Tipo, caraca, agora eu sou Deus. Vocês assistiram o filme que tá passando aí, Procurando Dory? Ainda não, pior que não, eu vou assistir ainda. Tem que assistir, tu assistiu? Sim. Não, eu não vou gastar o episódio falando sobre ele, eu só quero dizer que a gente conversou um pouco sobre a possibilidade dele ser bom ou ruim, e eu quero dizer que é assim que você faz um filme sobre focado num personagem alívio cômico. Né, Carros 2? É. Não é Minions. Porque Carros 2, eles focam no mate, e é só isso que eles fazem, eles focam no mate. Ah, haha, engraçadinho. Esse, eles realmente exploram a mente da Dory. Eles, cara, eles mexem muito bem com o jeito que ela tem problema de memória e tudo mais. É muito... Ah, meu Deus. Eu chorei nesse filme. Caralho. Muito bom. Poxa, quem diria, olha aí, é surpreendente, hein? Surpreendente pra você, porque eu esperava... É surpreendente pra mim mesmo, não tava botando muita fé nesse filme, não. É, pra um cara que gosta dos filmes do Adam Sandler... me recomendando Zerando a Vida. Assiste esse filme, Fred, mano. É legal. Caraca, cara. Né? Não é o melhor filme do ano, não é um dos melhores... Mas é legal. Chega ali com a família, pega um pouquinho... Filme é legal, tu não achou legal o filme, Fred? Velho, que filme sem graça pra caramba, viu? Não é tão sem graça, é legal, assim. Não, mas nem se compara com aquele outro filme lá, que é o filme mais assistido do Netflix, que é também dele, aquele de faroeste. Não, eu nem vi. Aquele lá é ruim, esse aí é legal. É o Six, não sei o que. É, não, tipo, eu tava com a expectativa tão baixa já pra qualquer coisa que o Adam Sandler fizesse que eu já tava assim, E aí foi bom, foi bom. Tu deu play nesse. Tem um filme legal do Netflix que é aquele Fundamentals of Caring. Mó legal. Com o Homem-Formiga. Com o Homem-Formiga. Exatamente. Boy Forward. É, não, com o Homem-Formiga. Realmente é o Homem-Formiga no filme. É, isso foi a nossa conversa sobre Dory. Só pra concluir, o curta, eu ia falar sobre o curta, o curta que passa antes do filme da Dory é uma coisa de encher os olhos. Eu não sei como eles fizeram um curta tão bem feito. Eu já achava que o Bom Dinossauro era sensacional por causa do visual dele. Só por causa do visual, porque o Tu acha? filme em si Eu já ia é falar, pô, o medíocre. cara falou que o sensor é maravilhoso. Vai, siga. Mas esse curta, caraca, parece que eles filmaram a parada. É muito bem feito. Muito bem feito. Vou assistir então, hein, pra gente gravar um episódio aí sobre Vou esse filme aí da Dory, hein? assistir pelo curta. Filma aí, filma aí. O que quer dizer? Assiste aí. Eu não sei porque eu falei filma. Assista e tire suas próprias conclusões. Eu gostei muito do filme. Vocês viram que saiu Pokémon Go? Pokémon Go, já usaram já? Já testaram? Como é que tá? Eu testei aqui. Testou? E aí? Testei um pouco. Testou? Então, eu baixei, mas o meu celular não suporta, então. É, ele é só 4.4, Android 4.4, né? Pois é, chateado. O seu é o quê? 4.2? É 4.0? 4.2. Não, pois é, só a Tão faixa de pouco, né? 4.2. Tão pouco. Tão pouco, faltou só 2 aí. 0.2 aí pra você. Então, cara, eu não sei o que dizer ainda não. Eu peço mais tempo. Tá bom. Não achou nada. Não achei nada ainda. Você abriu o aplicativo pelo menos? Abri, não, é claro, eu Você não abri. pegou Pokémon nenhum, tu não pegou um Não, inicial. peguei. Não, tá, vou falar algumas coisas sobre o jogo. A primeira coisa é que eu achei que o jogo ia tá feio. Pelos vídeos que eu tava Porra, assistindo bonito e o jogo. coisa na internet, ele tá bem charmosinho, cara. E eu falei, oh, que legal, esse jogo tá muito charmoso. Ele tá lembrando aquela arte um pouco, aquele 3D meio Kingdom Hearts. Tipo, eu não sei como é que a galera da Square Enix consegue fazer isso, mas até num jogo de DS, o Kingdom Hearts é, tipo, maravilhoso. Então tá meio nesse estilo, assim, 3D, com as cores tão bem bonitinhas. E isso é o que eu posso falar do jogo, isso aí. E tu, Vitor? Vitor deve ter zerado já, deve estar com 150 Não, o Pokémon, Vitor cara. tem iPhone, ele não pode baixar o APK instalar. Na verdade, eu posso. Se eu Se fizer você uma quiser, tá? conta australiana, eu posso baixar. Por Mas que eu não. na Austrália você pode usar Google Play Porque mais um? eu. Não, não, não. Eu acho que a App Store australiana já tem o jogo apenas eles. E tu não fala essas alegrias de tipo de Android de tu baixar os APK e fazer as coisas, não? Não, Pois é, não, Android. não tem. É só pela App Store. Eu não me interessei, não. Quer esperar o jogo sair de verdade, né? Eu já baixei o Mitomo antes de sair de verdade. Agora tô aí com um aplicativo que eu mal uso no meu telefone. Então, sei lá. Eu já não gosto de usar aplicativo de celular, de jogo. Essas coisas é tão. Não, eu só baixei porque, tipo, Eu deixa eu sou. ver. Eu Eu sou. também nem gosto também, não. Eu sou videogames velho. Eu só jogo meu portátil aqui, meu 3DS, meu Wii U, essas coisas. Não, pois é, eu já Nintendo me tava discutindo. patrocine! Sincero também, vou ser sendo sincero, eu concordo. Não, hoje eu tava discutindo bastante com um rapaz aqui no Telegram. Que ele falou que agora saiu o emulador perfeito de jogar Wii e 3DS e blá blá blá. E eu falei, velho, não Emulador, não tem emulador faz o menor perfeito nem pro sentido. Super Nintendo. Não faz o menor sentido você ficar jogando essas plataformas em emulador, velho. Vergonha, vergonha pra você. Compra o porra do videogame, seu É, babaca. caramba, Aí babaca. a Nintendo fale e não tem mais nenhum videogame pra você É, emular, seu bosta. babaca. É, babaca. Babaca. É, Wreck-It Ralph 2. Você vai ter o Wreck-It Ralph 2? Tô ligado, é verdade. É isso que eu tava falando. Nossa, antes. A gente tá nisso ainda. É. Confirmado pra março de 2018. Eu não sei se vocês viram a imagem conceitual. É uma coisa interessante. Eu gosto do primeiro filme. Eu não amo o primeiro filme de paixão, de ser o melhor filme que eu já vi da Disney, mas eu gosto bastante. Bom, eu gosto muito da primeira metade de Wreck-It Ralph. Eu acho genial. A segunda eu acho mais ou menos. É, isso é uma coisa eu que... Eu gosto do primeiro e do terceiro arco. Ou do primeiro e do terceiro... Momento. Isso é uma coisa que eu discuto bastante sobre o filme, que ele começa muito bem com esse negócio de é um vilão de videogame que quer ser herói, sei lá o quê. E aí ele entra no Sugar Rush, e é no Sugar Rush que ele meio que se perde. Todo o negócio do videogame se perde e vira Sugar Rush o filme. Parece que eles estavam fazendo um filme sobre a menina que quer correr na corrida e sei lá o que, só que não pode. E aí pensaram, opa, a gente tem que fazer essa história fazer sentido, então vamos criar todo um contexto pra ela. Aí criaram esse contexto de videogame. É a sensação que dá, pelo menos. E aí acaba não sendo um filme 10 de 10, porque o filme é muito bom, o relacionamento do Ralph com a Vanellope é muito legal. A relação. O relacionamento é meio estranho falar, porque eles não são relacionados. Graças a Deus, né? Pois é, aí nesse filme, aparentemente, o Ralph vai pra internet. Vai ser jogado no mundo da internet. Agora vai ser tipo, o que era de videogames no Ralph, agora vai ser de internet. Pois é. E agora ele vai perder completamente o contexto do propósito. Games agora? Acho que perde é o propósito do forró e do filme. Eu vou ficar meio bolado porque a gente vai continuar não tendo aquele filme de um personagem de videogame lá que a gente queria e prometeram. Agora a gente vai ser mais legal ainda, porque ao invés de Mario e sei lá, qualquer outra coisa que a gente tivesse no jogo, vamos ter memes, Trollface. Ele vai entrar lá no Facebook, vai ver o Minion Sincero. Vai ser o Bolsonaro. Vai ter o Bolsonaro lá no... Eu não sei, eu acho que, tipo assim, é claro que tudo depende da execução, de como for feito e tal, mas eu não acho, eu acho muito difícil sair uma coisa muito boa disso aí. Aproveitador do momento, sei lá. Não. Porque o que é aproveitar o momento? Aproveitar o momento, eles fariam o Frozen 2. Oh, eles vão fazer. Então. eu acho, na verdade, que é muito pouco informação pra falar que o filme vai ser ruim, Alexandre. Eu acho que não, pode até ser bom. Eu acho que pode ser bom se eles continuarem nesse negócio de Wreck-It Ralph e Vanellope. A química entre os dois lá e tudo mais. Vai ser legal, mas se eles ficarem só, Wreck-It Ralph no mundo da internet, vai ser ruim. Tem um filme... É legal que na imagem conceitual dá pra ver uns passarinhos azuis, eles são os tweets. Okay. Ah, que engraçado. Você viu o vídeo que lançou aí na internet? Do tal do canal Contos Acabados, lançou os 10 primeiros jogos de... os 10 melhores jogos de Nintendo 64. É verdade. Tá aí. Ficou bem interessante, assistam. Eu gostei. Eu gostei principalmente do número 3. Que aposto que o Fred, ele tem... ele vai ter vergonha. Ficou ridículo, mas você ficou um ridículo proposital. Você sabia que ia ficar ridículo e você fez uma coisa pra ficar ridículo. Então, tá legal. É verdade. Então tá bom. Eu aceito. Orgulhe-se. Orgulhe-se do ridículo. Abrace o ridículo. Faça que nem Velozes e Furiosos. Tô orgulhoso. eles fizeram isso? Eles abraçam o ridículo. Eles abraçam e lambem a orelha do ridículo. Você fala tudo desse filme que eu vou fazer uma maratona dele e assistir. O 6. O 6 é o melhor filme pra você ver o que é abraçar o ridículo. Ele tem uma cena que eles quase literalmente fazem isso. Sério? O 6 é qual? O 6 tem uma cena com um tanque numa ponte. Caraca, sério? E eles têm que parar esse tanque. E a forma que eles param o tanque é sensacional. E ainda tem uma cena de um avião que tá percorrendo uma pista de pouso. E aí ele tá tentando decolar. E ele fica 20 minutos lá tentando decolar e não decola. E se você pegar a distância que ele percorreu nesse tempo todo, você vê que essa pista tinha 50 km de distância. E eles não se importam com isso. Tá, entendi. Eu vou assistir agora, fiquei interessado. E tem a Gal Gadot, então... Ah, é? Sério? Sim. Não, Gal Gadot, Mulher Maravilha. Eu conheci. Ela aparece primeiro no Velozes e Furiosos 5. E ela tem uma cena maravilhosa. Que é. Eles estão tentando pegar as impressões digitais de um cara. E aí tá lá ela e o menino. O menino do Velozes e Furiosos lá. Tentando. Pensando, poxa, como a gente vai pegar as impressões digitais dele? Aí ela fala. Deixa comigo, ele é um homem, alguma coisa assim. Aí ela vai e tira a roupa lá, fica só de biquíni e chega no cara. Lembrando que o 5 se passa no Brasil. E aí ela chega no cara lá e aí o cara pega na bunda dela. E aí eles pegam as impressões digitais do cara pela porque ele pegou na bunda dela. Eles usam o nome dela pra pegar as impressões digitais. É uma cena genial! Caraca, cara, como é que pode? E nessa que eu comecei a amar a Gal Gadot. Olha aí. Tá. Muito bem, você já é fã dela antes dela ser a Mulher Maravilha. Pois é. Quando ela foi confirmada como Mulher Maravilha, eu falei... Eu acredito que ela pode ser uma boa Mulher Maravilha. E Sim. Eu tava certo. Tava certo. Tava certo, porque ela é uma das melhores coisas do filme. Aham. Você viu o Summer Games Done Quick? Tá vendo? Não, pior que não. Você tá? Então, pra quem não sabe, Summer Games Done Quick é um evento que tem, um evento de caridade, que vários speedrunners se juntam em um lugar pra fazer, pra terminar um monte de jogos o mais rápido possível, e enquanto as pessoas fazem... Ficam doando dinheiro, né? Tipo o Teleton. E assim, eu nunca acompanhei antes. Mas o desse ano... Na verdade, são dois por ano. Tem o do começo do ano, em janeiro, eu acho. E tem o Summer, que é agora. Meio que datando o podcast. Talvez ele esteja acontecendo agora, enquanto você tá ouvindo isso. E aí eu fui assistir. Eu assisti uns jogos que eu gostava. Eu vi eles jogando A Link Between Worlds e... Ah, legal. Metroid Prime. Que massa. Caramba! Metroid Prime. Primeiro, eles me deixam com mais vontade de jogar o jogo de novo. Eu nunca mais tinha jogado Metroid Prime. E agora eu tô com vontade de jogar Metroid Prime de novo. E caraca, é muito interessante porque o cara tá jogando e aí ele vai fazer ele vai usar um bug do jogo pra avançar uma parte dele. E é muito interessante ver ele explicando o que ele vai fazer. Tipo, e aqui você pode ver que por causa de um problema na hitbox, se eu jogar essa mola do meu lado enquanto eu pulo nesse ponto, eu atravesso a parede e posso andar e atravessar 40% do jogo sem precisar jogar esses 40% do jogo. Caraca, que doido. E é muito interessante, é realmente muito interessante assistir. Se você vê a agenda deles lá e vê que tem um jogo que você gosta, que eles vão jogar, eu recomendo assistir. Né, porque você vai ver um jogo que você gosta sendo jogado de uma maneira sensacional que você nunca pensaria antes. Ah, que massa, que legal, muito bom. E A Link Between Worlds, o que, que você acha? A Link Between Worlds, eu não sabia que tinha tanto problema, tanto erro. Já acharam os bugs tudinho do jogo? É, os caras têm uns bugs que atravessam, tipo, tem uma parte que você tem que fazer toda uma parte stealth, né? Que você, uhum, é verdade, que, é mesmo, eu lembro. Ficam olhando pra frente, você tem que passar por trás deles. O cara, os cara passou por tudo disso, só com um errinho lá, que um monstro tinha que bater nele, e aí ele voava pra trás e entrava entre uma árvore e um laguinho lá, e ele conseguia andar ao redor disso. Ele deu a volta no nessa parte e não precisou fazer, só entrou no templo sem problema. E ele mata os chefes muito rápido. Nossa, que massa. É impressionante, eu recomendo que você procure. É, porque com certeza você encontra isso no... Se você procurar no Twitch lá do Games Done Quick, você encontra cada coisa que eles fizeram, os streams dele. Então, sim, dá pra ver o que eles fizeram no arquivo. Dear head, shut up, I can't listen no more. It's late, so shut up, it's one night too much to ask for. O novo CD do Blink, eu ouvi, ele não parece, se você ouve, você não reconhece Blink, você não pensa, ah, olha, Blink tá tocando. Não é uma coisa, não é tão fácil de reconhecer a parte Blink da música. Você pode reconhecer o Mark Hoppus, que é o baixista, sim, né? Uhum. Mas você não vai pensar, ah, olha, Blink, você vai pensar, ah, o Mark Hoppus tá tocando nessa música. Só isso. Tá cantando, né? Agora, apesar disso, tá muito bom. Eu gostei muito mais do que os últimos dois CDs do Blink. Ah, que legal. Com o Tom. Legal, muito bom. Tem uma sonoridade bem punk, assim, que eles tinham perdido, pra mim, na minha opinião. E eu acho legal eles terem voltado com isso. E eu gostei do cantor novo. Legal. Cara do Alkaline Trio. Uhum. Então, eu me perguntava... Uma coisa que eu me questiono um pouco é que... Quando uma banda, ela faz sucesso na juventude, assim, tipo, os caras fizeram sucesso aos 20 anos de idade, eles chegaram com essas músicas falando sobre sexo e namoro e universidade, coisa assim, e as dificuldades da juventude. E como fica a banda quando ela quer fazer um novo CD aos 40 anos de idade? Olha só, é mesmo. Deve ser difícil, porque você não pode cantar mais sobre namoro e essas coisas. Você tá casado com um filho. Já passou, né, meu filho? Pois é. Deve ser muito difícil. E assim, tem umas bandas que continuam, tem umas bandas que mudam, amadurecem a música junto com eles. Uhum. E no caso, Blink, ele faz meio que uma mistura, assim, eu achei. Eles falam um pouco sobre essas coisas de juventude, mas eles também cantam sobre outras coisas. Nesse caso, bandas como o Bad Religion tão bem, né? Porque... Sim, Bad Religion sempre foi sensacional. Quando eles eram jovens, eles falavam sobre a sociedade é uma bosta, os poderosos estão por cima da gente aí, ganhando dinheiro dos pobres e sei lá o quê. E aí eles crescem e tem mais crítica social pra fazer, então eles continuam bem. É. Agora, quando você só fala de coisa adolescente, aí cresce, continua falando de coisa adolescente, fica meio complicado. Acho que o Bad Religion, eles sempre tiveram o que falar, sempre tiveram algo a dizer, uhum, principalmente em relação à política e esse tipo de assunto. A diferença é que com o tempo eles foram só amadurecendo cada vez mais. Pois e é. Aí ficando cada vez melhores nas, né, suas críticas. Até porque a galera do Bad Religion é muito inteligente, os caras são mó bons. E Blink-182, eu, cara, tem muito tempo que eu não ouço, eu vou ouvir esse álbum ainda, não ouvi. Eu vou ouvir ainda e eu acho que vou gostar, geralmente eu gosto. É bom, é bom. É uma música bem divertidinha. Não é uma música pra pensar, mas é uma música divertida. É, voltando ao assunto do Bad Religion, a gente precisa de mais bandas como Bad Religion atualmente, porque tá faltando essa crítica social, que cadê? É verdade. As músicas não tem, mano, não estão tendo mais isso, cadê? Pois é, tô sentindo falta disso aí também. Leitura de comentários agora. Botar meu. A vinheta lá. Que eu improvisei. Leitura dos comentários. Eu gostei da vinheta, pode ser oficial. Aham. Pode começar? Pode. Lá no grupo do Covid Passado Contos Acabados, a gente postou, obviamente, o Sudden 29, onde a gente falou de um monte de coisa também, parecido com esse Sudden daqui. Uhum. E dentre essas coisas a gente falou sobre Game of Thrones. E eu falei que eu achava muita maldade separar Game of Thrones em duas temporadas, e porque já tá perto de acabar e vai deixar os fãs esperando mais. E provavelmente essa seria uma tática meio que mercenária. Uhum. E o Felipe Gurgel comentou que, como fã de Sherlock, ele acha razoável. Realmente, Sherlock é tipo aquela série que... É, a temporada só tem 3 episódios e ainda assim demora 3 anos pra sair uma temporada nova. Tipo, fã de Sherlock sofre muito. É, mas dá pra entender, porque tipo, são atores globais que estão fazendo tudo e aí quando eles têm tempo pra gravar Sherlock, eles vão lá gravar Sherlock. E fora que o showrunner, pelo menos até então, do Sherlock, era o mesmo showrunner de Doctor Who. Então quando o cara tava gravando Doctor Who, ele não tava gravando Sherlock. Quando ele tava gravando Sherlock, ele não tava gravando Doctor Who. E é impressionante como, geralmente, quem assiste Sherlock também assiste Doctor Who. Então, o cara sempre vai estar sofrendo de alguma forma. É, sempre vai ter alguma série que não vai estar sendo feita. Mas ele continua, Felipe Gurgel. Se os episódios tiverem a duração um pouco maior, se tiverem a produção e qualidade artística destes últimos 2 episódios, que saiu, né, na sexta temporada, uhum, ele diz que acha melhor ainda. Cara, concordo com tudo que você falou, mas o meu ponto era mais, tipo... Poxa, é chato esperar. É. Mas uma coisa que eu tava vendo é... Talvez, pode ser que eles façam igual fizeram com Breaking Bad. Que saia metade... Quer dizer, que saia uma parte, né? Uma temporada. Uhum. Na metade do ano e outra no final. Ou no início do ano e outra na metade, alguma coisa assim. E se isso acontecer, vai ser muito bom, isso vai ser muito legal. Tipo, vai ser a melhor coisa que eles vão fazer. Porque parece que vai ser 6 episódios na temporada, 7 no outro. Ou 7 na primeira e 6 no outro, mas alguma coisa assim. Que é basicamente um pouquinho maior do que uma temporada inteira, né? Uhum. Então... Poxa, é isso. Eu gostei muito dessa temporada de Game of Thrones e estou esperando o resto. O que mais que tem? Caio Bu, arroba Caio Bu. No Twitter, através da hashtag Sudden Podcast. Ah, é? Ele usou a Sudden Podcast? Usou, perguntou. Ele perguntou: se o Xavier não lê a mente do Magneto por causa do capacete, como diabos ele lê a mente do Wolverine que tem crânio de adamantium? Isso é uma ótima pergunta. Isso é uma ótima pergunta. Respondi, gente. Sabe por quê? Eu posso responder. Ele lê a mente do Wolverine em algum... Com certeza. O tempo todo. Eu acho que o negócio é que o capacete do Magneto é de metal maciço. Enquanto o crânio de adamantium, ele tem poros. Assim como o osso real. O osso normal de um ser humano. Então, é por isso. Ele consegue penetrar o adamantium. A telecinese dele. Telecinese não, a telepatia dele. Na verdade, eu acho que não era nem pro Wolverine ficar em pé, né? Porque se os ossos dele é de adamantium, ele ia rasgar o músculo todinho quando ele fosse tentar fazer qualquer movimento. Porque... Não, mas é que o osso é de adamantium, mas não é grudado tudo um no outro. Ele é... Tem um osso de adamantium, e tem outro osso de adamantium. Ele é articulado. Ah. A cartilagem é de adamantium? Eu não sei. Ninguém então, mas sabe como é que isso. Ele... Mas como é que ele vai conseguir se mexer? Tipo, é muito peso, velho. Ah, mas aí ele é super forte, porque ele tem a regeneração forte. É, tá explicado. Tá. Isso é canon dos fãs dos quadrinhos. Sabe uma coisa que eu não consigo entender? Se o Xavier, ele lê o pensamento de um russo, ele vai ler o pensamento em russo ou ele vai ler em inglês? É verdade, hein? Ô, rapaz. E, tipo, se ele lê em russo, ele vai entender? Ele tipo, já... Ele sabe russo, será? Sabe russo ou ele capta ondas que... As ondas de um pensamento russo são as mesmas ondas do mesmo pensamento inglês, alguma coisa assim. Como é que ele faz? No X-Men Apocalipse, mostra um pouco dele falando... Na língua nativa de cada morador da Terra, só que eles não falam sobre isso. Eles nunca falaram sobre isso, eu acho. Tá aí uma coisa estranha. É verdade. Pensamento pro futuro aí. Verdade. Manda verdade. Hashtag Sunday Podcast, o que você acha? Principalmente o Crécio, o Caio Boi. O Caio usou o hashtag Sunday Podcast da maneira que eu queria que alguém usasse. Então, sigam o exemplo dele, mandem perguntas desse tipo aí, porque eu adoro perguntas desse tipo. É, realmente, é muito bom, muito bom. Obrigado, Caio. Um beijo pra você. Um beijo pro Caio. E esses foram os comentários da semana, eu acho. Tem um monte de comentário que o pessoal lê, mas como é grupo de Facebook... E grupo de Facebook as coisas vão descendo e a gente some pro limbo. Fica meio difícil a gente achar tudo, porque tem um monte de comentário novo em posts antigos e coisas que a gente não teve como comentar antes. Então fica meio difícil garimpar tudo isso. Então comenta aí, qualquer coisa pode criar post novo, pode comentar coisas novas e é isso aí, né, gente? É isso, pessoal. Se vocês gostaram, um beijo na cabeça de vocês. Lembrando que estamos no contosacabados.com. Estamos também no Facebook, no grupo Covil Parcial do Contos Acabados. E também estamos no YouTube, youtube.com/contosacabados. Também tem o Vitor, que está lá no Twitter, twitter.com/vicgurg, ou só @vicgurg. E basicamente isso, eu acho. Tchau, gente. Tchau, tchau. Aí você desliga aí, pode desligar já. Ah, sim, sim. Do Covil Espacial dos Contos Acabados. O grupo do Facebook. Ah, tem um grupo? Tem um grupo no Facebook. Do Conte Covil... mais sobre esse grupo. E que grupo é esse, Vitor? Se chama Covil Espacial dos Contos Acabados. E lá, você pode deixar suas sugestões de pauta, seus comentários sobre o episódio e como ver... Como eu faço pra entrar nesse grupo? Você entra no www.facebook.com e procura no... Na barra de procura... Covil Espacial do Contos Acabados. E aí você vai ser redirecionado para uma página do Covil Espacial do Contos Acabados. E aí você entra. Você pede pra entrar e aí a gente te bota, porque o Fred deixou fechado o grupo, porque ele é mau. É um clube exclusivo da galerinha. Na verdade, todo mundo pode entrar, mas é só pedir. É isso, e a gente aceita. A gente é difícil. Isso. Não, calma aí, eu quero falar uma coisa. Gravar podcast em casa é um saco. Puta que pariu, aparece o carro da pamonha, aparece bebê chorando, o telefone começa a tocar, o mundo começa a acabar, vai se ferrar, é muito difícil gravar em casa. Meu Deus, velho. Cachorro late. Não, é tipo assim, tá um silêncio, tá tudo bem, tá tudo bonito. Você começa a gravar, o mundo acaba, assim. Parece que tem um demôniozinho rindo bastante. Caralho, vai, prossiga.